sinto sozinho. Quantos de nós nos separamos, trilhando o mesmo caminho? Cada ser uma realidade. Será que hoje sou o que nasci pra ser? Será que vivemos a flor da idade? Ou será que essa flor ainda tá pra nascer? Perguntas me faço, avançando casas, acelerando passos. Minhas pernas, meu caminho, eu mesmo traço. Conquistas não são por acaso. Um homem na estrada recomeça a sua vida. Assim que encerra, dizem, aqui jaz. Sigo gastando meu sangue, suor e saliva. Mais um racional, ao som de racionais. Quanto tempo ainda temos de vida? Acumulando bens, se tens de vida. Enxergue além do natural, seja paz em meio ao caos. Estamos vivos, viva! Quanto tempo temos de vida? Acumulando bens, se tens de vida. Enxergue além do natural, seja paz em meio ao caos. Estamos vivos, viva! Estamos vivos, viva! Estamos vivos, fazer a diferença por onde andares. Mesma pessoa, novos lugares, marginais à margem da sociedade. Nós assumo os erros, mantenha a integridade. Aprecie momentos simples, o amanhecer, um pôr do sol, um céu azul. E que em nossos corações transborde amor, mais forte do que as cataratas do Iguaçu. Enquanto isso a maldade paira no ar. Me sinto nadando no Paranoá. Correnteza me leva pra outro lugar. Mas por amor aos meus preciso voltar. Riem como hienas, analisando as cenas. A meta é mudar uma vida apenas. Podemos mudar centenas.